6 horas da tarde, o helicóptero da PM sobrevoa as favelas. Foi declarada a guerra civil, o povo contra o próprio povo. Diante dos tiros, meu rap vai ser o caminho que os desandados vão seguir. Morou? E no final do trilho, espero que todos encontrem uma saída melhor. Sem treta. Sem droga. E sem a porra da polícia por perto. Diretamente das celas, favelas, becos, presídios e vielas da Zona Oeste. Cartel. Central.